todos, muito boa tarde. Passam 4 minutos e meio das 19 horas e, tal como combinado, damos hoje início ao conjunto de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. E no arranque desta iniciativa, no âmbito então das autárquicas 2017, que estão marcadas para o próximo dia 1 de outubro, a Rádio Boa Nova tem já em estúdio Luís Almeida, o candidato pela CDU, a Coligação Democrática Unitária. Luís Almeida é militante do PCP há 25 anos e membro da direção da Organização Regional de Coimbra. Luís Almeida reside na freguesia de Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira do Hospital. É encarregado de secção na unidade SONAI, localizada na Catraia de São Paio. É dirigente sindical do Sindicato da Cerâmica e Construção do Centro há já 20 anos e atualmente exerce funções de coordenação neste sindicato. Estamos então em direto para a Boa Nova, em 100.2 FM. Também nos pode acompanhar na emissão online, em radiobonova.pt, e em suporte de vídeo na rede social do Facebook. Damos desde já as boas-vindas ao candidato pela CDU à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Muito boa tarde, Luís Almeida. Boa tarde aos ouvintes também. Seja então bem-vindo à Rádio Boa Nova para darmos início a este conjunto de entrevistas. São então as entrevistas no âmbito das autárquicas 2017. Luís Almeida, então, o candidato pela CDU à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Luís Almeida, importa também olharmos para o caminho que tem vindo a ser percorrido pela CDU. Nas eleições de 2013, a CDU, que candidatou João Diniz à Câmara Municipal, aumentou o número de votos, passando de 140 na eleição de 2009 para 347 votos nas eleições de 2013. Agora, acredita que com a sua candidatura à CDU vai ter condições para melhorar o resultado e possa ser encarada como uma alternativa? Boa tarde então aos ouvintes e à Liliana. Nós na CDU, mais que personalizar ou pessoalizar as pessoas, nós temos um projeto, e esse projeto passa por pela melhoria das populações e sempre com o objetivo de subir nas eleições, procurando cativar os nossos eleitores através do voto, claro, e com o exemplo que temos das várias autarquias CDU que temos pelo país fora. Se aqui vamos ter mais votos, nós estamos a trabalhar para isso. Não interessa se foi o João Diniz, se é o Luís Almeida. Interessa é que os oliveirenses percebam que nós temos um projeto e que estamos já a divulgar esse projeto para Oliveira do Hospital, e portanto o objetivo é subir tanto na Câmara, para a Câmara, como para a Assembleia. Portanto, o objetivo é conseguir um maior número de votos. Também julgo que o objetivo da sua candidatura ao nível da Assembleia Municipal será eleger um deputado direto para a Assembleia, no caso João Diniz. Sim, nós já há dois mandatos conseguimos ter um eleito direto para a Assembleia Municipal. O nosso objetivo é pelo menos um ou dois eleitos através da votação, que não seja aqueles por inerência das juntas de freguesia. Uhum. Muito bem, também já vamos falar a propósito dos candidatos às juntas de freguesia. Luís Almeida, então, candidato pela CDU, fala o porquê. Olha, faço por militância e depois é um dever que qualquer, neste caso, comunista tem, de se o partido precisa de nós, e neste caso esta coligação, nós estarmos presentes. E para além, no meu caso, de ter a minha vida laboral, tenho a vida sindical e tenho ainda mais este acréscimo agora nas eleições, nós temos que dizer presente, e é um gosto estar aqui e contactar com as pessoas. Foi sempre um gosto que eu tive de contactar e fazer o mais possível pelo próximo, digamos. agora foi, portanto fui... falo por, pela militância, pelo gosto e amor que tem à militância, mas porque o concelho, o estado do concelho também obriga a entrar a ir na linha da frente por uma candidatura à Câmara Municipal. Sim, nós pensamos que o nosso concelho está a caminhar por uma ilha, digo eu, tanto pelas acessibilidades que não temos e do que se avizinha num futuro próximo, e também pela falta de empresas que não têm oportunidade de se colocar no nosso concelho, ao contrário do que se viu aqui há uns anos. Felizmente as confecções estão a dar um passo importante no emprego das pessoas, mas ainda falta muito para fazer, porque este concelho, se formos a ver, um dia que haja a requalificação do IP3, que o governo que tiver na altura se lembre de portajar essa estrada, nós depois ficamos aqui em Oliveira do Hospital, ficamos presos por uma estrada, portanto, para irmos para Sul, ficámos presos pela Nacional 17, as pessoas que tiverem que ir trabalhar ou que tenham que se deslocar várias vezes, não têm outra maneira de fugir a uma portagem que, pronto, quando se fala, nós ouvimos aqui há uns anos que foram feitas autoestradas sem custo para o utilizador, e agora não sabemos se avançar a requalificação, que poderá demorar muito ou pouco, mas que tem que ser feita, tem, porque aquilo, o IP3, cada vez mais é uma estrada da morte. Pensamos que embora não seja uma competência direta do Executivo Camarário, deve interceder na altura das negociações para que a autoestrada que vier a ser feita, portanto, na requalificação de duas vias para cada lado, que não seja a pagar a portagem. Mas acha que o seu presidente, atual presidente da Câmara e também recandidato à Câmara Municipal, não tem feito o seu trabalho junto do governo no que respeita às acessibilidades? Está a falar em particular de futura requalificação do IP3, mas também em matéria do IC6, já falou há instantes também, não tem sido feito o trabalho devido por parte do atual executivo? Eu acho que há aqui uma coisa que ou está a ser escondida aos oliveirenses, ou o senhor presidente sabe alguma coisa que nós não sabemos, ou não compreendo aquela frase que ele disse há uns tempos, que não se candidataria se o ICC não avançasse, e agora recandidatou-se. Não sei, das duas uma, ou ele sabe alguma coisa que nós não sabemos, ou então não compreendo a recandidatura dele. No caso neste caso das acessibilidades, a CDU trabalharia de forma diferente este dossiê? Penso que sim, penso que aquelas pressões que se fizeram com paralisações na estrada e marchas lentas deviam continuar até que o executivo do governo desse uma solução para o IC6 e para o IC7, porque ainda por cima foi-nos vedado o acesso ao Oliveira do Hospital do IC6 por um oliveirense. Isso é que ainda é mais caricato, não é? Mas temos, eu penso que se devia ter lutado mais e nas instâncias governamentais porque isto é uma hoje em dia os caminhos que se fazem é é as vias rápidas. Sem vias rápidas, nós praticamente os conselhos definham e não. Pronto, é. Acha, é no entender, no seu entender, este o problema maior atualmente do concílio de Oliveira do Hospital? É um dos problemas. É um dos problemas. Quando a apresentação da sua candidatura pela voz de João Diniz, chegaram a acusar também o Executivo Municipal de fazer espalhafacto mais no que respeita, por exemplo, às acessibilidades, também tocaram outras matérias, como a saúde. É assim? O Executivo fala demais e faz de menos? Sim, eu. Eu penso que, a nível da saúde, é o que se vê, centro de saúde sem médicos, ou médicos que não chegam a todos os utentes, temos as extensões, algumas fechadas, e nós reclamamos que reabram, e outras com péssimas condições de serviços, e vemos um concelho a fazer festas, quanto a mim, festas a mais. Não sei, eu penso que um exemplo, há um incentivo à natalidade, acho correto, sim senhora, mas eu penso que uma festa a menos, o orçamento para aquele grupo de artistas que é gasto pela Câmara, ou poderia servir para aumentar, se calhar, esse incentivo às crianças, aos pais das crianças que nascem em Oliveira do Hospital. Penso que é uma ajuda, mas penso que é muito pouco. Portanto, há algumas, também partilha desta opinião, da opinião de algumas facções da sociedade e também da política, de que o Executivo faz festas a mais. Eu penso que sim, e toda a gente vê isso. Eu penso que toda a gente vê isso, mas digamos, isso é aquilo que salta logo aos olhos das pessoas, porque o fazer-se trabalhar mais no social não é tão, às vezes não é tão visível e não dá votos, penso eu penso assim. Portanto, queria um maior empenho nestas áreas da educação, sim, do social, em detrimento das festas. Entrevistamos então na rádio o Boa Nova Luís Almeida, o candidato pela CDU à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Começámos por fazer uma apreciação do estado do concelho, mas Luís Almeida, agora importa conhecermos as linhas orientadoras da sua candidatura. Portanto, a CDU e o próprio Luís candidatam-se por gosto, pela militância pela CDU, pelo PCP, mas também diante do estado do concelho. Quais as linhas orientadoras da sua candidatura, portanto, da Coligação Democrática Unitária para o Concelho de Oliveira do Hospital? As eleições estão mesmo aí à porta, é importante esclarecer o eleitorado. Bom, nós, como temos dito, penso que o nosso projeto é um projeto a médio e longo prazo. É um projeto a 10 anos que visa essencialmente quatro vetores, que é a saúde, são as acessibilidades, os transportes e também o continuar da requalificação do nosso património, que pronto, temos ali um exemplo na Bobadela, mas também não nos podemos esquecer que temos um monumento muito que é património, penso eu que portanto a Igreja Moçárabe de Lourosa, Monumento Nacional, é um monumento nacional. Monumento Nacional. Penso que devíamos ali a zona envolvente devia ser requalificada, até mesmo para e preservado aquele lugar. Depois, isto começando já de baixo para cima, na Bobadela, pronto, acabarem-se as obras e principalmente requalificar aquela zona do centro da cidade, que é ali no, na zona do Parque dos Marmelos. Nós temos ali uma zona que tem Mas não é só por este executivo, o executivo de dois mandatos anteriores, desprezaram ali um espaço que, quanto a nós, devia ser um espaço de lazer importante para a cidade e que está ali fechado. Não se sabe muito bem se é limpo ou não. Passa ali ao lado uma ribeira que devia ser despoluída. Pronto, e em relação à requalificação dos monumentos, era estes três principais, essas três principais ideias. Em relação aos transportes, eu quando vim para aqui há 30 anos, quando disse que vinha para o Oliveira do Hospital, disseram-me assim: epá, tu vais para um sítio que aquilo, quem não tiver carro, estás desgraçado, não pode sair de casa. E hoje, passados 30 anos, é igual. Ainda vai havendo qualquer coisita, enquanto há escola, enquanto há o período escolar. Acaba o período escolar, não é? Onde é que estão os transportes? Uma pessoa precisa de ir a Oliveira, sai de manhã e depois só tem outro autocarro à tarde ou depois do almoço. Pensamos que... Então vocês defendem connosco, uma rede de transportes públicos, nós, é isso? Nós pensámos em que uma rede de transportes e agora há os minibuses movidos a energia elétrica que... E até com desenhos e acessibilidade para pessoas com deficiência física, que se poderia, ou seja público, seja privado, embora nós temos sempre portanto, queremos que a coisa seja pública, porque nós sabemos que o público é para o interesse das pessoas e o privado é para o lucro, mas... Do mal ou menos, ou público ou privado, que houvesse transportes que interligassem as freguesias e fizessem o transporte das freguesias para a sede do concelho. Nós pensámos que não custa muito uma ideia dessas, pronto, poderá ter os custos que tem, mas se calhar os custos humanos e servir as pessoas convenientemente, se calhar esses custos são recuperados. Portanto, a CDU a propor e a defender então a instalação de uma rede de transportes através dos minibus, não é? Que possa servir agentes quer da sede do concelho, quer também das freguesias. Sente que esta é uma lacuna que tarda a ser resolvida no concelho. Portanto, esta seria uma ideia a implementar e pela qual a CDU se continuará a bater. Sempre. Faz parte do nosso programa e é a rede de transportes que, se a CDU tiver deputados suficientes e assento na Câmara, a CDU é esse o objetivo, é uma rede de transportes digna para os trabalhadores e até mesmo para os trabalhadores. Eu estou sempre com a ideia dos trabalhadores, é o povo, esses trabalhadores. Dirigente sindical, sempre a pensar nos trabalhadores. Para tirar os carros da cidade. Houve um executivo que estreiteceu as ruas. Agora, importava se o que interessava era devolver a cidade às pessoas, tem que se tirar os carros. Tirando os carros, havendo uma rede de transportes que seja, pronto, que sirva os utentes condignamente, conseguimos tirar grande parte dos carros do centro da cidade. Há instantes, Luís Almeida, focámos a questão da saúde, o encerramento das extensões de saúde. Qual é que é a ideia da CDU no sentido de se resolver este que é um problema grave do Conselho de Oliveira do Hospital em matéria de saúde? Portanto, vários utentes sem médicos de família, portanto, com alguma dificuldade aos cuidados primários na área da saúde. Também, quando a vossa apresentação foi acusada de estar a sangrar, de que o Centro de Saúde estaria a ser alvo de uma sangria, até com a tentativa de que as urgências passem para o domínio privado. Qual é que é então a posição da CDU? Que medidas é que vocês defendem, é que o Luís Almeida defende nesta área? Nós, dentro da saúde, nós dissemos sempre a mesma coisa. Nós achamos que o Centro de Saúde, com uma remodelação e com mais material humano, tem todas as condições para fazer uma urgência, para fazer um serviço noturno. Não é preciso ir procurar, penso eu, na minha maneira de ver, e procurar a Fundação, porque a Fundação, nós sabemos, ainda há pouco disse, que a Fundação, quer queiramos, quer não, é privada. E nós sabemos que o privado é as pessoas estão lá para ter o lucro, e não mesmo que tenham serviços que sejam pagos pela Segurança Social, nós sabemos que um utente da Segurança Social, se precisar de uma consulta, de uma especialidade qualquer, tem uma carrada de gente à espera e pode-se passar um mês ou dois e a consulta não vem. Se o utente quiser disponibilizar dinheiro do seu bolso, o mesmo médico, no mesmo sítio, vai dar essa consulta. E é neste aspecto que nós não concordamos com a ida da fundação com a ida. Para já está na... Com a ideia, não é? Com a ideia era que se modernizasse este Centro de Saúde, porque tem espaço para isso, e se adaptasse com instrumentos e mais pessoal, para se fazer ali o coito, porque... Portanto, depende... Um edifício feito de raiz em meio dúzia de anos ou uma dúzia, quer dizer, aquilo já não presta, já é. Portanto, mais recursos humanos e mais equipamentos deviam ser alocados ao Centro de Saúde para ali manter aqueles serviços. Luís Almeida, temos também outras áreas que importa perceber. As acessibilidades. As acessibilidades é aquela história do IC6 e do IC7. Nós continuaremos a debater-nos para que seja concluída essa obra, e que principalmente a Nacional 17 tenha pontos de, sei lá, descanso de para os automobilistas, que poderem descansar um pouco, porque nós parecendo que não é uma estrada longa e parecendo que não tem muito movimento, e as pessoas de vez em quando precisam descansar, estas obras que estão a ser feitas, pronto, são de valorizar, mas nós sabemos que se for como tem sido feito nos últimos anos, as empresas andarem a pintar de preto o Alcatrão, com o movimento de caminhões que nós temos, nomeadamente de Coimbra, principalmente para a Sonai e para outros lados, mas ali mais assiduamente, a estrada vai à vida. Deve ser uma camada em condições de Alcatrão e ser analisado bem nesse traçado que está a ser agora, que está em obra agora, fazer uma coisa em condições, porque é dinheiro, e nós sabemos que isso é das Estradas de Portugal, não é diretamente da Câmara, mas quer dizer, a saúde também é diretamente da competência do governo, mas se nós estivermos a dormir, quer dizer, é tal coisa. Um presidente da Câmara só serve para fazer festas. Se não intervir nas questões da saúde, se não intervir nas questões dos transportes, das acessibilidades, só serve para fazer festas. Mas acha que o atual presidente da Câmara tem andado a dormir, Luís Almeida? Tem sido por aí? Penso que sim. Dedicar-se mais às festas Então a opinião do candidato pela CDU à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, muito crítico relativamente então ao executivo do Partido Socialista, liderado por José Carlos Alexandrino. Luís Almeida, portanto, a partilhar com a Boa Nova estes quatro grandes áreas: saúde, acessibilidades, transportes e a requalificação do património. Portanto, áreas que integram um projeto que, como referiu, é médio e longo prazo, um projeto a 10 anos. Há, no entanto, outras preocupações, outras áreas de atuação. Convidava-o só, já agora, Luís Almeida, a pronunciar-se acerca da situação empresarial. Que medidas é que a CDU poderia defender no sentido de captar mais investimento, de dinamizar toda esta componente empresarial no concelho? Nós temos, nas zonas industriais do concelho, temos ainda muito lugar vago. E nós pensamos que com incentivos às empresas, elas também se implantavam cá. Isto também, se houvessem boas acessibilidades. Mas já só falo no incentivo às empresas para se fixarem em Oliveira do Hospital. Nós tivemos esta coisa da Altice, sim senhora, sabemos o que é que a Altice está a fazer com os seus trabalhadores, mas penso que devia-se dar incentivo, mais incentivo para as empresas. Nós vemos que tipo de incentivos? Os aquinos, nós sabemos que aqueles terrenos e os aquinos estão todos os anos a crescer em área, aquilo foram incentivos da Câmara de Távoa e não foram pequenos. E já agora é um pouco fora da questão, os trabalhadores dos aquinos a partir deste mês vão ganhar 600 euros, os que ganhavam um ordenado mínimo pela luta do nosso sindicato. E se nós tivéssemos aqui um polo, vou falar nos aquinos, porque é os aquinos, eles têm-se espalhado, foram alugar um pavilhão para Oliveirinha, foram alugar um pavilhão a Nelas. Nós aqui, se calhar, se conseguíssemos dar incentivos às dezenas, às muitas dezenas de trabalhadores do Oliveira do Hospital que têm aqui trabalhar para Távoa, se calhar ficavam aqui a trabalhar. Mas, portanto, falta, é preciso que a Câmara Municipal, portanto, crie um conjunto de incentivos para a fixação das empresas. Principalmente dos jovens. Muito bem. Portanto, Luís Almeida, também com uma opinião a propósito desta situação do desenvolvimento empresarial e consequente criação dos postos de trabalho no concelho de Oliveira do Hospital. Luís Almeida, na área do ambiente, saneamento básico, há ainda muito para fazer no concelho? Que ideias é que a CDU tem em áreas como estas? Na área do ambiente, nós, pronto, estamos fartos de falar na despoluição dos rios que passam pelo nosso concelho, que há uma coisa que eu ainda não entendo. A SONAI, ainda nos, eu penso que já se fez uma pergunta ao Sr. Presidente da Câmara. A SONAI, na hectare que tem dentro da empresa, os resíduos líquidos que saem de lá são totalmente descontaminados, totalmente despoluídos para poderem entrar na hectare da cidade? Isso é uma questão, é uma pergunta. É uma pergunta, não é uma afirmação. É uma pergunta que gostávamos de já fizemos e não vimos essa, ouvimos o Sr. Presidente da Câmara dizer que há lá um medidor de caudal, um caudalímetro, mas a outra parte não respondeu. Pensámos que pronto, aquilo é uma empresa muito, muito dada a poder haver de um momento para o outro um acidente ambiental como houve aqui há uns 3 ou 4 anos, e nós perguntámos, a empresa responsabilizou-se há 3 ou 4 anos por aquele leite, que aquilo tem a cor do leite, que ia pelas valetas de Sampaio abaixo até à Ribeira de Cavalos? Nós gostávamos de saber, porque as empresas têm seguros, devem se responsabilizar por essas coisas, são acidentes, não fazem, e eu trabalho lá e sei que aquilo foi um acidente, aquilo teve que ser um acidente, mas se é um acidente as pessoas têm que se responsabilizar. Depois, as hectares, eu sei que estão a ser construídas novas hectares, outras serão para ser construídas, mas o problema não é construir uma hectare são quatro muros e umas maquinetas, o problema é dar manutenção às hectares, porque se não se fizer manutenção nas hectares e não se vir aquilo com olhos de ver, aquilo passa a ser umas fossas céticas. Não são, hectare é só o nome, porque se não se fizer o trabalho convenientemente, e nós sabemos que, por exemplo, esta hectare da cidade, eu penso que já está ultrapassada, acho que já... Sim, deverá entrar em obra um novo projeto de requalificação, tal como anunciado. Portanto, mas a CDU também a defender e a não deixar de erguer a voz contra, para que estes problemas então se resolvam. Luís Almeida, já tocámos aqui em algumas das principais áreas, também já disse que a Câmara Municipal deveria fazer menos festas e apoiar mais as famílias na área social, também na área de a educação, mantém essa sim, ideia, sim, no que respeita ao apoio às famílias, seria mais fácil ajudar os oliveirenses com menos festa. Não era se calhar era tão visível, mas era mais humano fazer-se umas coisas dessas, que nós temos gente em Oliveira que passa mesmo dificuldades, pessoas, alguns que têm um membro da família desempregado, com filhos pequenos, nós pensamos que há mesmo gente em Oliveira necessitada, não é uma festa a mais ou uma festa a menos, e não é o ser contra as festas, acho que é festas a mais, não é o ser contra as festas, o povo tem que se divertir, não é? Mas eu penso é que devia-se ser mais contido esse gasto nesses espetáculos. Luís Almeida, então, candidato à Câmara Municipal, já focámos há instantes que, por via direta, a CDU não conseguiu em 2009 nenhum eleito para os órgãos autárquicos, com exceção da Junta de Freguesia de Maruja. A CDU, portanto, não conseguiu também um eleito direto na Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital. Fez falta a voz da CDU naquele órgão autárquico nestes últimos quatro anos, Luís Almeida? Olha, eu falando por experiência própria, que em 2006, salvo erro, há dois mandatos anteriores, fiz parte da Assembleia Municipal. E, por incrível que pareça, quem lá vai, via que os membros que mais intervinham, nesse caso era um membro direto e eram dois membros de duas freguesias, eram os membros da CDU. E eu cheguei a dizer lá, assim ao micro, a dizer às pessoas, umas meias a dormir, outras coisas, isto não morde, venham aqui expor os problemas das vossas freguesias, vir ali para vir levantar uma ceneira, embora acho que não é o servir as populações, é dizer o que está bem, nem que seja do mesmo partido, dizer o que está bem, o que está mal, e reivindicar para as suas freguesias, já por isso é que as pessoas são eleitas e os deputados municipais, pronto, também defenderem pronto, aqui, fazerem o trabalho, ao fim e ao cabo, para aquilo que foram que foram eleitos. Portanto, é isso que espera inverter com estas eleições, não é? Recuperar, quem não quis. Recuperar um lugar da CDU na Assembleia Municipal. Não, penso que vai ser, penso que vamos eleger, porque até nestas últimas eleições não foi assim por tantos votos que não se elegeu, mas votos são votos e só contam os que dão direito a eleitos. Muito bem. A CDU, candidato então, João Diniz, à Assembleia Municipal de Oliveira do Hospital, avança também com candidaturas à União de Freguesias de Ervedal e de Vila Franca da Beira, a Maruge, a Bobadela, Nogueira do Cravo e à União de Freguesias de Oliveira do Hospital e de São Paio de Gramaços. Nestas freguesias, a CDU está confiante num bom resultado? O que é que, sim, que, é que se espera? Sempre, nós partimos sempre para... Com uma confiança de que vamos ter um bom resultado. Mas se, por uma razão ou por outra, não conquistarmos a freguesia, pelo menos estamos esperançados que vamos ter eleito nas assembleias de freguesia. É pena. E isso já é positivo para a CDU? Sim, é positivo na medida em que, por exemplo, nós não temos 80 mil euros para fazer campanha, por exemplo, e dentro das nossas possibilidades. Já há muito fazemos nós em chegar a nossa, fazer chegar a nossa voz às populações, mas quer dizer, isso depois começar, quando começar aí a coisa, né? Nós só com a nossa boa vontade e a nossa carolice, pronto, poderíamos não chegar a tantas pessoas como outros partidos, mas fazemos o possível por estar no meio deles e ao fim e ao cabo fazermos aquilo que eles não fazem, é intervir. E é por isso que as pessoas às vezes, quando há campanhas eleitorais, dizem, olha, lá vem, eles só se lembram de nós agora. Mas a CDU lembra-se das pessoas o ano inteiro e os anos inteiros, não é só no dia das eleições, isto que está aqui nós já dizemos há vários, há algumas coisas até há vários anos e continuaremos a dizer sempre até as coisas serem feitas ou pelo menos parecidas. Luís Almeida, como é que se explica que Maruge, por exemplo, mandato após mandato, se consiga ali eleger um candidato pela CDU? Aníbal Correia volta este ano a recandidatar-se à autarquia de Maruge. O que é diferente em Maruge? Pela obra que foi feita. A CDU fez obra em Maruge e os não sei se é marugenses que é, dão o voto de confiança na CDU, não é mais do que isso. Portanto, poderá ser Aníbal Correia e outros que o antecederam um exemplo do que é um bom autarca da CDU, sim, a nível das freguesias? Sim, sim. E não só em Maruge, pelo país abaixo. Em Maruge, por exemplo, este ano, nestas eleições, há três candidatos à junta de freguesia. Acreditam, confiam na recandidatura de Aníbal Correia? Confiamos. Então, é para isso que estamos a trabalhar e vamos fazer todos os possíveis para que até aumentemos a votação. Eu disse há instantes que não tem 80 mil euros para fazer uma campanha eleitoral. A CDU não tem 80 mil euros para no concelho fazer uma campanha eleitoral, mas certamente tem estado próximo dos oliveirenses. Como é que tem sido este contacto com o povo? Ora, praticamente o contacto mais assíduo vai ser agora, porque nós os candidatos somos todos trabalhadores e não é que não quer dizer que nos outros partidos também não haja, mas temos agora o tempo para as eleições e vamos agora fazer o arranque o arranque agora talvez amanhã e vamos percorrer o concelho todo e visitar as freguesias, mesmo aquelas onde não concorremos, e desde já uma pena uma freguesia ter só uma lista. As pessoas que moram lá não têm nenhuma pessoa para fazer uma outra lista. Faz muita confusão o que é que aqueles eleitos à Assembleia de Freguesia vão fazer para a Assembleia de Freguesia. Das duas, uma. Vão se zangar uns com os outros? Não sei. Porque podem se zangar, são todos da mesma cor política. Se calhar vão se zangar uns com os outros, porque não tem aquela concorrência do outro lado. Isto não é, eles não têm culpa, não é? Mas é difícil, acho estranho, mas é difícil também uma lista só. Não compreendo como é que as pessoas não conseguiram fazer outra lista. CDU também não conseguiu, apenas tem candidatos a cinco freguesias, não é? A própria CDU sentiu isso. O que é que tem porque é que os oliveirenses mostram assim tanta resistência a abraçar estes projetos autárquicos, a avançarem para estas candidaturas? Estão descrentes na atividade política, atividade autárquica? Penso que não. Será um problema, se calhar, da interioridade, não sei, mas isso é um problema que até os politólogos ainda não têm muita certeza do que é que se passa. O desinteresse em alguns pontos, e não é só no interior, temos no litoral outros concelhos onde o desinteresse também é grande, e se calhar é para os estudiosos desse problema, mas eu penso que as pessoas devem querer sempre o melhor para si, mas não sei, não consigo. Acha que nestas freguesias, onde apenas há uma lista candidata, quem sai a perder são mesmo as pessoas? Exatamente. E a própria localidade? Não há debate de ideias? Exatamente, eu penso que quem vai concorrer contra a lista que está nessa freguesia vai ser a abstenção. Se calhar pela abstenção vai-se ver que deve ser, não é? As pessoas não vão votar, e os conscienciosos e revoltados por o partido deles ou as pessoas que eles gostassem não fazerem nenhuma lista, se calhar vão votar em branco. Então, entrevistamos hoje Luís Almeida, o candidato pela CDU à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Abrimos assim esta ronda de entrevistas aos candidatos à autarquia oliveirense. Luís Almeida, então, cabeça de lista deste projeto da Coligação Democrática Unitária. Luís Almeida, já iniciámos esta entrevista olhando para os números dos resultados de atos eleitorais anteriores. Este ano, qual é o resultado aceitável para a CDU nestas eleições do dia 1 de outubro? O que é que era bom conseguir nessa noite do dia 1 de outubro? Nós temos todas as condições de ter dois eleitos diretos na Assembleia Municipal. E um bom resultado para mim era ser eleito vereador. Nós sabíamos que não temos ainda a força para uma Câmara, para esta Câmara, mas ser vereador, e nós vemos dentro do distrito, por exemplo, Coimbra, o trabalho que é feito pelo vereador, pelos vários vereadores ao longo dos anos da CDU, e estamos convencidos que se formos eleito, tivermos um eleito na variação que será diferente a maneira do executivo atuar. Neste executivo, neste mandato que está prestes a terminar, o Partido Socialista esteve representado no executivo com 6 mandatos, um único do PSD, era a única oposição. Como é que olha esse trabalho da oposição que foi feito? A oposição é sempre oposição, mas com uma diferença de vereadores desta natureza, também era se calhar difícil àquele vereador fazer muito mais, mas na Assembleia Municipal podiam, embora também com uma diferença muito grande de elementos, podiam fazer uma campanha melhor nestes últimos 4 anos, mas nós falámos por nós e os outros falaram por eles. Estamos quase a terminar esta entrevista. A Luís Almeida, o candidato pela CDU, como encara, já agora convidava-o a este exercício, como é que encara os seus adversários à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital? José Carlos Alexandrino, recandidato ao terceiro mandato, João Paulo Albuquerque, candidato pelo PSD, e Nuno Alves, o candidato pelo CDS-PP, conhece todos, já teve a oportunidade de conversar com os seus adversários? Não, eu devido aos meus afazeres sindicais, estou muito pouco tempo em Oliveira do Hospital, mas a pessoa que eu conheço melhor é o seu presidente. Os outros dois, conheço o Dr. Nuno pela atividade profissional dele, e o João Carlos Albuquerque. João Paulo. Conheço, de o ver, se aquele que já era militante há muito tempo do PSD, mas não, são pessoas que eu nunca convivi, mas não é culpa deles, é minha culpa, que eu é que não estou cá. Portanto, é? devido à sua ausência. Mas, acima de tudo, nós também não personalizamos as coisas. Nós vamos olhar para o projeto deles, que tem para o Conselho. E quanto à campanha, disse-me que a partir de amanhã vão estar mais no terreno, vão trabalhar mais afincadamente para as eleições que estão quase aí, não é? No dia 1 de outubro, antevê uma campanha difícil ou nem por isso? Não, eu acho que a campanha, não havendo mais criações, como eu ainda hoje ouvi num debate para o Conselho de Louros, penso que é uma festa. É uma festa, as pessoas expõem as suas ideias e pronto, e tentam fazer o melhor possível pelo seu partido, pela sua coligação, ou até mesmo pelo seu grupo de independentes. E pronto, cada um defende a sua dama, tenta fazer o melhor para o povo desse concelho, e acho que não tem mal nenhum. Já participei em várias campanhas, cumprimentámo-nos, que somos quase todos conhecidos uns dos outros, é mais difícil numa campanha nacional. Agora, penso no caso de se cruzarem pela rua, cumprimentam-se sem qualquer problema, sempre, não é? Nós somos adversários, não somos inimigos. E acho que faz bem haver civismo e compreendermos todos uns aos outros. Muito bem. Estamos mesmo a terminar. Luís Almeida, porquê que os oliveirenses, apesar de tudo aquilo que já dissemos aqui, que já foi dito por si, porquê que os oliveirenses devem confiar e votar em si, no projeto da CDU, nestas eleições? Porque é um projeto diferente, porque é um projeto que não diz, a CDU não diz meias verdades. Aquilo que nós dizemos que poderíamos fazer se fôssemos eleito são coisas pensadas e já experimentadas noutros municípios. Esta coisa dos transportes é uma delas, já foi e está a ser implementado noutros municípios, até nem só da CDU. E pensamos que se nós não fizéssemos aquilo que estamos aqui a prometer, depois éramos julgados nas eleições a seguir, não é? E, portanto, há quatro vetores que, pronto, dentro destes quatro que eu pus aqui, quer na saúde, o centro de saúde seria e na Oliveira do Hospital, e com melhores equipamentos e pronto, com o pessoal adequado. As acessibilidades não é da competência da Câmara, mas fazíamos todos os possíveis para que estas obras, e não só o IC6, nós falamos no IC6, que é o mais visível, os caminhos e as estradas municipais, olharíamos para esse setor. E depois tínhamos uma coisa que, se calhar, eu diria igual ao Sr. Presidente da Câmara. Toda a gente, se a CDU fosse gerisse os destinos desta Câmara, nenhum oliveirense não teria saneamento básico. E ele diz que não vai, mas já se está a ver que para aí 80% vai. Os outros 20 não são oliveirenses. Portanto, esta é uma lacuna que identifica, sim, não é? Ouvi uma frase dizer que se ia acabar com os problemas do saneamento em cerca de 80% da população. Não é para todos, é para quase todos. Portanto, e é isso que não quer que aconteça. Luís Almeida, estamos então a concluir esta entrevista. Abriu este conjunto de entrevistas aqui na Rádio Boa Nova. São então as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Luís Almeida é então cabeça de lista pela CDU à autarquia oliveirense. Abriu assim estas entrevistas no âmbito das autárquicas 2017. Agradecemos a sua presença, o facto de se ter disponibilizado para, em discurso direto, esclarecer a todos os oliveirenses quanto às suas propostas e ideias para estas eleições. Eu é que agradeço darem voz à CDU. Muito obrigada. Segue-se então amanhã e à mesma hora a entrevista com o candidato pela coligação liderada pelo CDS-PP, Nuno Alves, que vai estar também amanhã aqui para acompanhar na Rádio Boa Nova em 100.2 FM, também na emissão online em radiobonova.pt e em vídeo nas redes sociais, nomeadamente no Facebook. A todos uma ótima noite de terça-feira. Ficamos por aqui. Estamos a 7 minutos das 20. Boa Nova Informação. Entrevistas, destaques, opiniões. Boa Nova Informação. Todos os dias, sempre perto de si e para si. Boa Nova Informação. De Oliveira do Hospital para todo o mundo.